Paulo Salvador, tá 3566, parte 3. 3566, portão 01, tá autorizado ingresso, parte 1. 01. Através do meio ambiente, que é bem. Gente, observe o tanque que tá ingressando no pátio agora, após o tanque pode prosseguir até o pátio 3. Após o tanque, prosseguirá o pátio 3, Gillette, Quebec. Tanque 3605, cópia. Liga. Autorizado 380 Congonhas, APU Whisky 58, decola no 0, direita, Gole Gonza, 119-35, 5024, o transponder. Tanque 3605, autorizado São Paulo 380. Pista 10 com a direita na Gole Gonza. Champorisk 58, 119-35, 5024. Cham pronto para puxa e sonamento. Vamos lá, TAN 3605. TAN 8001, cópia. 9 decimal 35. Volta. Azul 482, autorizado pouso na pista no 0, vento de 140 graus com 10 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros. Afirmativo, está livre, pouso na 10, com a cabeceira deslocada a 1.200 metros, 4082. Correto. Golf Vitor. Falda, 10.000 curva esquerda, 119.35 controle, 5027 transponder, TAN 8001. Correto, pronto. Vamos lá. 030 da Bombom, Vitor. TAN 3605, pushback acionamento no 5. 3605, portão 5, tá livre pro chame táxi. 3605, obrigado. 71. Agora recebendo. Azul 4061, chame Centro Recife 1288. Recife 288, boa tarde, obrigado. Controle, o TAN 3660, informa que vai voar um pouquinho à esquerda da rota para evitar formação. Sim, a gente informa passando 366. Camarada 366. Golf Vitor só deu 40. 40, Golf Vitor. Qual pro ideal, Golf Vito? 3, 2, 1. Confirme. 3, 2, 1. 2, 2, 1. Negativo. 3, 2, 1. 3, 2, 1, ciente. Prossegue direto para a localidade. Informe livrando a terminal e aguarde para ascensão. Então. 366, gol 924. Torre 18-6. 18-6, boa. Torre Salvador, gol 924. Passando Sierra Vitor 366 para RNAV da 10. O 924 continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 924. Azul 4082, seu solo foi aos 56, libere a direita, chame o solo, 121.9. Liberando a direita, na Golf, solo 219, Azul 4082. Índia Delta Papá, decolou os 56, chame o controle, 119.35. Papá. Controle do Salvador, Índia Delta Papá. Azul 4082, livrou no zero pela Golf. 4082, prossegue Alfa Quilo, pátio 3, informa na saída do pátio. Alfa Quilo, pátio 3, informa na saída, Azul 4082. 0040. Afirmativo. Gol 697, confirma indicada. Dois, quatro, zero. Ciente, reduza para 220. 220, reduzindo, no 697. Golf Vitor, prossegue ascensão, uma centena. Ascensão, uma centena, Vitor. Meu controle, 119, decimal 35. 0935, efeito 67, 71. Gol 1924, autorizado pouso na pista no zero, vento de 130 graus com 10 nós, cabeceira no zero deslocada, 1.200 metros à frente. Gente, cabeceira deslocada, livre pouso, pista no zero, gol 924. 771, contato radar, suba ao nível 340. Gente, contato radar subindo para o 340, 767-71. Gol 600, aciona identificação, chegada a Mari, desce ao 050. 050, gol no 600. 697, efetuando desvio. Temos retornando agora, pequena desvio à direita. Espera fazer o R nave da pista 10. Gente, o 600. B97, tráfego posição de 12 horas, 9 milhas, vai subir e manter o 040 com rumo nordeste. Gente, no 697. Então, 8001 para o táxi com POB de 32. Do Torre, 18,6. 18,6. Controle Salvador 35487. Juliette Alfa. Na Delta 18,6, 1014 ajuste, confirme alternativa e autonomia. Delta Alfa 18,6 ponte espera, autonomia de 3,50, alternativa vai ser Natal e com 38 a bordo. O centro mandou ele chamar. Ok, você vai prosseguir para 17 ou para 10? Para 17. Gente, tem como voar a proa da rotatória? Afirmo. Ok, na proa da rotatória, modificado o plano e informe no ideal de descida. Solicita prosseguir descida da presente. Ok, desce inicialmente para 3.500 pés, ajustado 1.014. 3.500, 1.014. Alguma possibilidade do Webjet 771 de pegar a Pro de Diner? Salve Webjet 6721. Solicitou Fortaleza 310. 310, agora de copo. Sua exposição. Tá. É. E LS, seu nome é 97. Gente, LS sem glide, desce para 2.000 pés, informe localizador. Gente, desce 2.000, reporta localizador no 697. India Delta Papá, confirme a proa ideal para destino. Confirme? India Delta Papá, proa ideal para o destino. 3.195. Gente, 315, prossegue ascensão 080. Papá, 080, pode aprovar o destino? Autorizado. Fugindo a centena, propõe modificar e acender a 105, o Romeu Golf Vitor. Autorizado, Vitor. Vitor. Estimado de pouso quando possível. Pate 1, posição 5. Alfa, Kilo, pátio 3, pátio 1, posição 5, 9, 2, 4. Zinóis, A cabeceira no zero está deslocada 1.200 metros à frente, fique atento. Afirmativa, ciente do deslocamento da pista no zero e tive pouso na mesa, até 3660. Correto. Próxima delta, pronto, tanto. 3605, mantenha a interseção delta. Mantenha a interseção delta, 3605. Localizadora no 697. Torre 186 agora. 186, boa. Salvador Gol no 754, boa tarde. 92. Confirme, chamou o sol. Gol no 754, solicito 410 para Recife. 410, ciente agora de pronto. A prevista é a Puca, né? Puca Aracaju? Afirmativo. Obrigado. Aproximação, aguarde pista livre. O vento é de 140 graus com 11 nós e a cabeceira está deslocada 1.200 metros. E aí, gente da rede, estão aguardando o pouso no 697. 328, aciona identificação, chegada Mari, desce para 040. A identi Mari para o 040 no 328. Romeu Golf Vitor, chame agora Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12645. 12545, a secundária. 12545, obrigado, até o regresso. É. São 3660 no solo 04, ao liberar a direita, chame o solo 1219. Direita 219, 3660. Cucos. Livrou a pista. 3660, prossegue Alfa, informe antes daquilo. Alfa antes daquilo, 3660. Gente, eu no 697, livre pouso. Delta papá, controle. Prossiga. Curva esquerda na proa 280. E o limite da proa? 10 milhas nessa proa. É, informe, o senhor está subindo ou descendo? Porra, da esquerda agora, proa 280. Delta Papá já curvou à esquerda? Está estabilizado agora na proa 280. Afirmativo, informe se o senhor está descendo sua aeronave. Está o quê? Descendo não, estamos subindo aqui, presta a atingir 80. Qual altitude que o senhor cruza? 7800. É que eu estou recebendo aqui 5700. Deve estar com problema aí o transponder. é apartado a banda notação. Ok, informe estabilizado no 080. Atingindo e mantendo 080. Ok, então prossegue na proa da localidade agora. Eu tenho tráfego na sua posição de 2 horas, 8 milhas, cruzando 060, é um ATR. Ciente. Tá aqui, ok, ingresso quilo, pátio 3, portão 10 após. Tá livre. Quilo, pátio 3, para o 10, 10, 3, 6, 6, 6. Tá 8001, alinha e mantém na 10. Alinha e mantém 10, tá 8001. Ok, autorizado, 085, condições visuais. Informe quando possível estimado de pouso. Será as 20. Ok. 754, autorizado 410 para Recife. E uniforme Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda, Ponto Aracaju, 1935, controle 5034, transponder, 1754, obrigado. Chamará. Solo, boa tarde. Livrou na sua escuta no 697. Turo 697, prossegue Alfa, quilo, pátio 3, pátio 1, posição 1-1. Alfa, pátio 3, pátio 1, posição 1-1, no 697. 14-1328. Passando 366, gol 9600. 600, torre 18-6. 18-6, 9600. E Salvador, boa tarde, é o gol 9600, 4 milhas do 372, já baixado, checado. Continue a aproximação e aguarde pista livre, gol 600, o vento é de 150 graus com 10 nós e a cabeceira está deslocada a 1.200 metros. Relativo. 3, ajuste 1014 1500, 1014, 35487. Tá 8001, autorizado decolar da pista no zero, vento de 140 graus com 10 nós. Autorizado decolar de pista no zero, tá 8001. Índia Delta Papá vai livrar a terminal, chame agora Centro Recife, frequências 12685, alterna 12545. 12685, alternado 12545. Zero autorizado pouso, pista no zero, vento de 150 graus com 10 nós, cabeceira deslocada 1200 metros. 9007. Tá 8001, decolou de Salvador, é o Zona 0, chame o controle 119, decimal 35. 935, ligado, boa 935. Controle Salvador, tá 8001, muito boa. 8001, contato, sobe ao 330. Vai parar 330, tá 8001. 21, no gate 612, para puxa acionar. Zero um, para Evapuca, era presente? Autorizado. Evapuca, 001, grato. Tá livre, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 6721. Para o puxa de estacionamento, o 754, no portão 8. Tá livre também, chame táxi. Chamará, obrigado. O gol 697, chame antes da... Chame na saída do pátio 3, ok? Aguardando ingresso pátio 1. Gente, chamaremos, no 697. Falta 3173, tente da Sierra, 320 Guarulhos. Salvador, 130, nível identificou. C487, inicie redução para evitar a espera e aguarde transferência 14. Reduzindo o TP5487. Pan 3605, chame agora Recife, frequência 1288. Repete, 3605, bom. 6, 5 da Serra, autorização Aracaju. 190, aguardando o copo. Ok, aguardando, 1806. Salvador, o trip está visual com uma aeronave na final, existe alguma outra aeronave após ela, antes do trip? Não, negativo, só essa Duna, Boeing 737-800. Ciente. 328, torre 18-6. Bom, 328. Prossiga. Torre 18-6. 18-6, 328, obrigado. Trip, torre 18-6. 18-6, trip. Tom 8001, Recife, 12685. 2085, 8001, obrigado, uma boa. Gol no 328, continue a aproximação para 10, aguarde pista livre, o vento é 140 graus com 10 dois, cabeceira no zero deslocada a 1.200 metros. Ciente, aguardando a autorização de pouso 328. Gol no 600, no solo aos 14, libere a direita, chame o solo, 121-9. 219, dá volta, no 600. 1 no 1, tem o tráfego do 612 e um tráfego no 8 puxando. Ok, ciente, aguardando. Tui redução de velocidade na medida do possível e informe estabilizado na final da 17. Reduzindo velocidade, informará na final da 17, o 5487. Correto, informa que temos uma aeronave da Gol, um Boeing na vertical do marcador externo, é porte visual com a mesma. Tá visual. Sente, senhor, número 2 para pouso em Salvador, esse tráfego que o senhor avistou na vertical do externo é o número 1. Tá ok, tá ciente. 30, Salvador, 46. Confirmando o no 754. Isso, para o táxi com 330, Salvador, 46 a bordo. Sim, a gente aguarde o táxi do Web. Fala, Gol, 9600, Livrona 2, escuta. Bom dia. Livre pouso na 10, deslocado no 322. Correto. Fala, Web, já te 6721, está pronto para o táxi. 6721, confirma os dados. 64 PAB, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Recife. Autorizado Juliette Alfa no ponto de espera da Delta 18-6, 1014 ajuste. 1014 já está ajustado, Juliette Alfa no ponto de espera da Delta Torre 18-6, o objeto vem a ser 21. Salve, Salvador, Gol na 600, está na sua escuta. 600, ingresso quilo, pátio 3, aguarda ingresso, pátio 1. Quilo, pátio 3, vai aguardar para o ano, Gol na 600. Gol no 754, vai seguir o Web no ponto de espera, chama 386. 86, obrigado. 0487, autorizado pouso na pista 17, o vento é de 150 graus com 8 nós. Livre pouso na 17, trip 5487. O Gol agora ingressa portão 11. Gente, livre ingresso portão 11, 697. O 600, informante da Kilo. Informante da Kilo, Gol 9600. Gol no 328, no solo aos 18, libere à direita, chame o solo, 121 decimal 9. 219, gol no 328. Salvador, boa tarde, Abjet 6721, na Delta, pronto. O Abjet 6721 autorizado a alinhar e manter na pista 1-0. Aí é, manter na 1-0, Abjet 6721. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 754. Está no ponto de espera da famosa 10 aqui deslocada. Afirmativo, após a decolagem do Webjet, a linha mantém gol no 754. Afirmo, vai manter aqui a Delta, após o Webjet, a linha mantém gol no 754, obrigado. Webjet 6721, autorizado a decolar da pista 1-0, o vento é de 150 graus com 10 nós. Autorizado a decolar da 1-0, Webjet 6721. 0, Golf 677, decola da pista 1-0, com curva esquerda, subida pouca, transição Aracaju, controle e saída 1935, transponder 5036, Gol 1-806. Boa tarde, Gol 1-328, livrou à direita. Solo, copiou o Gol 1-806? Copiado, tá correto, chame para... Puxa, vem acionamento. Ok, reportando para o puxa acionamento no 806. Taxa da Kilo, Gol no 600. No 600, ingresso Kilo. E após parte 1, posição 62. Vai ingressar Kilo, após autorizado 1 para o 62, Gol no 600. Salve, boa tarde, Gol no 328, na Alfa, próxima Fox, frente livrou. No 328 vai prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3 e aguardar ingresso Pátio 1. Alfa e Kilo para o 3, aguardando ingresso para o Pátio 1, agora 328. Só o Salvador, trip 5487. 5487, observando o Gol, está autorizado prosseguir a terremoto. A terremoto, trip 5487. 806, Gol, pushback, acionamento. 206, está livre, seu push chame táxi. Parei. Aguardo. Quando possível, proa de frate. Aguarde. Gol 754, autorizado decolar da pista 1-0, vento de 160 graus com 10 nós. Livre decolagem da 1-0, Gol 754. TAN 3173, cópia. TAN 3-4, prossiga. Autorizado 340, Guarulhos. Tapiruísque 50, decolagem da 1-0, curva direita da Eldin.